Pai amado, hoje eu venho a Ti em oração, seguindo o que nos ensinas em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Tu nos dizes para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, com oração, súplicas e ação de graças, apresentarmos nossos pedidos a Ti. Senhor, coloco diante de Ti todas as minhas preocupações e ansiedades. Ajuda-me a confiar plenamente em Teu cuidado e amor por mim. Enche meu coração de gratidão por todas as bênçãos que já recebi e por aquelas que ainda virão. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Que essa paz divina me acompanhe em cada passo, trazendo tranquilidade e confiança em Tua providência. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.